Mediani, em todas as plataformas digitais de streaming. Contatos para show 11 964271 72, São Paulo. Moça, eu não sei falar coisas bonitas pra te conquistar. Eu só tenho uma viola, moça, eu só sei cantar. Moça, eu não tenho dinheiro, minha riqueza eu vou te contar. É o braço da viola, moça, eu só sei cantar. Moça, se você parar pouco pra me ouvir, em alguns minutos vai me descobrir, enxergar o fundo do meu coração. Moça, eu só sei que o papo agora é só ficar, mas eu tô querendo mesmo me casar. Se me acha careta, eu te peço perdão. Eu só quero falar com seus pais, pedir a sua mão. Amor de um violeiro, teu coração vai ser meu paradeiro, eu e a viola e uma eterna canção. Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar, o braço da viola vai me consolar, até você abrir de ver seu coração. Tenho dinheiro, minha riqueza eu vou te contar. É o braço da viola, moça, eu só sei cantar. Moça, se você parar pouco pra me ouvir, em alguns minutos vai me descobrir, enxergar o fundo do meu coração. Agora é só ficar, mas eu tô querendo mesmo me casar. Se me acha careta, eu te peço perdão. Eu só quero falar com seus pais, pedir a sua mão. E se você aceitar o amor de um violeiro, teu coração vai ser meu paradeiro, eu e a viola e uma eterna canção. Pra te conquistar, o braço da viola vai me consolar, até você abrir de ver seu coração.